Só que a função real só pra tirar a ressaca de vagabundo. É nóis. Lugar firmeza. É sangue bom, diz pra mim se não é bom. Toda rapa reunida só curtindo um som, trocando ideia, falando da vida, da rua, dos manos, como vai a família. Nesse contexto é firmeza curtir, sem ideia errada, somente se divertir. Aqui ninguém à beira na parada, é os loucos varando a madrugada. Na sexta-feira pode crer, tem pagodão, as gatos parceiro, gelado vinhão. Vem vários manos de todas as quebradas, de bike, de moto, outros vêm na pisada. Os moleque da pracinha vem zoar, vem também os manos do canto do Ceará. Rabo da gata vem na moral, chega também os parceiros do canal. Aqui meu setor vem conhecer, tem gente firmeza que sabe viver, que sabe curtir, se divertir, pode crer. Na Coreia é assim, e ao contrário do que muita gente pensa, nova esperança não é só violência. Tem pilantragem como em todo lugar, mas tem muita gente que gosta de trampar. É desse jeito, pode crer meu parceiro, pra colar com nós não precisa ter dinheiro. O teu respeito é minha maior riqueza, só quero curtir no lugar bem firmeza. Só quero um lugar firmeza pra mim curtir sossegado. Vinho do bom, bem gelado, grana no bolso e a gata do lado. Só quero um lugar firmeza pra mim curtir sossegado. Vinho do bom, bem gelado, grana no bolso e a gata do lado. Te convido a conhecer, aqui de verdade em minutos esquecer as dificuldades. Fim de semana, vê a movimentação. Lugar firmeza pra ver a união. Dia de semana, fazer uma inteira. No final da rua, só pra trocar uma ideia. Um som no celular, batida ou vinho. Liga os moleque, tá fechando o altino. São momentos pra ficar guardados. Parceiro na rua, mina do lado. Primeiro de maio, essa é minha baixada. CR, mas precisa como é chamada. De rolê nas aguri, na banca dos moleque. Vamos pegar o bondinho e descer pro ré. Segue, curti aquela brisa, já me satisfaz. Liga na mensagem, celebrando a paz. Voltando pra rua, na frente de casa. Amanhã é segunda, não pega nada. Então firmou, vamos até umas horas. No trampo de ressaca, vamos tirar na bola. Reunir o time, ganhamos de novo quem? Quem vai pra lanchonete, quem vai pro bobo. Saindo da bola, sempre esperto. Fumaça de preto no campo, coelho neto. É só saber chegar, na humilde tá um bom lugar. Com problemas normal, curte sossegado, expulsar a tristeza. É só colar com a gente, na fé com certeza. Só quero um lugar firmeza pra mim curtir sossegado. Vinho do bom, bem gelado, grana no bolso e a gata do lado. Só quero um lugar firmeza pra mim curtir sossegado. Vinho do bom, bem gelado, grana no bolso e a gata do lado. Só quero um lugar firmeza pra mim curtir sossegado. Vinho do bom, bem gelado, grana no bolso e a gata do lado. Só quero um lugar firmeza pra mim curtir sossegado. Vinho do bom, bem gelado, grana no bolso e a gata do lado.